Atenção, Kranzebeck! Ao top de 4 já vai! Já vai! Está na hora de chamarmos uma força mais poderosa que a nossa. Vamos unir nossos poderes! Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Pela união dos seus poderes, eu gosto de jogos! Jogos, começando a sua peleésima edição. Aqui é o Ilapso e estão aqui comigo o Mestre Splinter. Fala aí, galera, bem-vindo de novo. O Senhor da Eternidade. Aquele que sempre tenta fazer uma introdução do mal e sempre falha. E o Pajé do Aprimoramento. A culpa do Senhor da Eternidade não ter uma introdução é do meu bonequinho voodoo dele. Cadê o ninja inimigo? Por que ele não tá falando? Ele não está aqui hoje, mas está mandando um beijo para todos. Tenho certeza que ele gostaria de estar aqui. A vantagem é que o podcast ficou 90% mais heterossexual, né, com a falta dele. Logo depois que voltarmos dos e-mails, notícias e comentários, falaremos de filmes que gostaríamos de jogar. Já voltamos. Vamos então aqui ler os nossos e-mails. Temos aqui dois e-mails para ler. O nosso primeiro e-mail aqui é do nosso amigo Crusher. Ele diz: caras, que viagem que foi esse podcast. Literalmente me senti imerso durante uns 70 minutos de duração. Apesar de concordar com boa parte da discussão, acho que é sempre válido apenas se divertir com o jogo. Tem momentos que eu não quero saber se a física do jogo é realista ou se a inteligência artificial é avançada, eu só quero me divertir. Aí ele fala aqui que acho que a indústria busca mesmo a perfeição, o realismo total, ou que ao menos seja alcançado bem próximo disso. Além do Heavy Rain, já citado, que preza pelo enredo, eu espero que Gran Turismo 5 chegue bem próximo da realidade. Outra forma de diversão não citada no podcast que acho válido são jogos de música, como Guitar Hero e Rock Band. E ele fala aqui que mesmo esses jogos, né, de música que chegam bem perto do real, tem limite, né? Por mais que se esforcem, acho difícil chegar à imersão de tocar uma banda de verdade. Tanto que apesar agressivo, acho válido esse tipo de publicidade. Aí ele manda aqui uns links que a gente vai colocar no post aí, de uma propaganda do pessoal aí fazendo uma propaganda anti-Guitar Hero e anti-Rock Band. Falando assim, ah, vai tocar guitarra de verdade, seu vagabundo, seu... Mas é pertinente, porque agora no Rock Band 3 é, tu mesmo assim, basicamente uma guitarra de verdade. Pois é, né? Vai meio que perder o sentido da parada ser um jogo, né? E pelo que eu ouvi, pelo menos nos vídeos, é completamente impossível um ser humano normal acompanhar. Cada casa tem um número da corda. Vai ser pra isso, me reza. Da corda, da casa. Então não tem como acompanhar, cara. Você vai conseguir tocar a música realmente por treinamento, né? O cara vai aprendendo pra tocar. Vai ser uma videoaula de guitarra, né? Exatamente. É. Outra coisa é o... Vocês já viram o vídeo daquele jogo do Michael Jackson que vai sair agora? Não. É um jogo meio DDR, né? Dance Evolution? Tipo isso, é. Aí você vai mexendo com o Wiimote ou PS Move ou mexendo lá no Kinect lá e vai seguindo a silhueta do Michael. Aí você tem que fazer o quê? Seguir a silhueta do Michael Jackson, que é meio, né, impossível. Tem o modo noob, né, que é só você mexer com o controle. Isso mesmo? É tipo no Kinect você tem que seguir a... Tem um jeito. Na verdade, o que você precisa fazer é apontar o controle ou a sua mão, sei lá, no caso do Kinect, no momento certo, tem um radarzinho lá no canto da tela que mostra, né, agora faça o movimento. Só precisa mexer a mão. Se você mexer a mão, tá de sacanagem. Agora, a coisa é a seguinte: se você fizer o movimento do Michael Jackson, igual da dança, ele também reconhece como se você estivesse marcando ponto, entendeu? É projetado. Ah, você... Porque no caso do Wii, você tá mexendo com o emote. Então, na hora que você faz o passo, você dá aquele movimento brusco do passo e acaba sacudindo o controle. Então, conta com o movimento. Em teoria, você pode sacudir o controle. Pode ser. Não, mas o acelerômetro do controle deve detectar os diferentes movimentos, né? Devem resultar em diferentes acelerações. E aí ele mete, Não acredito. É, quando sair esse jogo eu vou comprar com certeza, que eu quero sempre quis aprender a fazer um moonwalk, nunca consegui. Cara, mas isso também já é o, digamos assim, é o berço da tecnologia, né? Daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos vai ter um negócio muito mais apurado, muito mais preciso, e aí vai ter realmente você tendo que dançar. Outra coisa também é esse pessoal que fica reclamando aí, tipo, ah, vai aprender a guitarra de verdade e tal. Cara, só porque o jogo faz sucesso, sucesso traz polêmica. Você não vê o pessoal revoltado aí falando, tipo, pô, larga o tênis e vai aprender a jogar tênis de verdade. Não pois rola disso. Não rola, eu sou gordo, porra. Tá tipo isso. E outra coisa, digamos assim, uma indústria totalmente paralela, mas que não tá trazendo tanto pro videogame, em vez de ser esses troços que você mexe o corpo inteiro, é aqueles que você coloca o capacetezinho, né? E aí você não mexe nada, você só vai pensando, controle de olho e segue a parada. Esse é perfeito pros gordos. É jogo pra gordinho. Você só pensa, você não precisa nem mexer o dedo. Mas pensar, pra quando o cara é muito gordo, pensar também dá muito trabalho, né? É, isso é verdade. Ele pensa gordo, né, cara? Exatamente. Pensar da fadiga. Exatamente. Ele finaliza aqui dizendo assim, né? Resumindo, temos que ter jogos imersivos e jogos simples. Tudo é válido, vai depender da sua disposição e vontade. Parabéns pelo tema original. Espero por mais podcasts nesse estilo. Valeu. A gente vai fazer, ver se faz um podcast cabeça desse. Faz um garrote aqui no nosso braço. Deixa eu ver se faz um a cada 2 meses, um por mês, assim, mais pesado. É, até um negócio orientado, né, pra gamer casual ou então gamer mais hardcore. Tem essas exigências, essas expectativas diferentes em relação ao jogo. Olá, senhores counter-terrorists. Não. Todo mundo aqui é terrorista e Halo Warfare, meu irmão. Jogo imersivo pra mim é polo aquático, você fica com metade do seu corpo imerso. Sem brincadeira agora, acho que a coisa já me deixou... Gêmeo. Já me deixou mais bolada na vida era morrer ou cair em precipício quando eu jogava Crysis. Ele falou quando me deixou mais bolada. Vai ver, pula, Fly era uma mulher, mas eu não... isso é coisa pra outra mulher, bolada é mulher. A gente fazer um podcast sobre travecos, cara. Tudo parecia tão real. O mundo todo era livre para andar e quase tudo era interativo. Esses jogos de hoje não possuem frames, mas eu acho que fiquei muito mais bolado ao ter que reiniciar a fase sentindo frio na barriga do que eu simplesmente ficar puto após um erro que leva ao frames. Olha só, é frames. É com F, não é com P. É, frames. Soletra aí pra galera, vai. FRANFS. Acho que você cometeu um erro, cara. Não se deve soletrar o Frames. Frames. Ele caiu na trap. Era um teste, você reprovou. É, a primeira regra do Frames é que você não soletra o Frames. Se você não falar assim, Frames. Ok, mas eu confio que o pessoal da edição vai colocar aí uma censura, um pi. Isso aí. Fora a imersão em um mar de dívidas para trocar de computador para esse jogo funcionar. Flyer, o matador de mosca com a WP. Mas então, Flyer, realmente, esse jogo, uma coisa que você notou aqui que eu também fico meio puto, é que hoje em dia os jogos não tem mais game over, cara. Eu vejo... Tava na casa da minha namorada jogando Mario Galaxy 2, mal percebi, só tinha uma vida, morri. Eu fiquei todo bolado, falei... Pô, desculpa, eu morri, e agora? Ah, e agora nada, agora continue. A gente continua. Agora foda-se. Agora a gente continua, a gente volta pro mesmo lugar onde você voltaria se você estivesse... A única diferença é que você perde o save state da fase que você tá. O checkpoint, né, da fase. Grande você tem castigo. Que recomeçar a fase de novo. É a única coisa, cara. Eu acho realmente essa banalização do fracasso. Da morte, tira um pouco do desafio do jogo. O que, que nós estamos ensinando às nossas crianças, né, cara? Que tudo, se tudo der errado, você começa de novo, não tem problema nenhum, né? É, cara, você tira o impacto do erro. Faz a merda que você quiser da vida, que depois tá tudo certo. Aperta, continue. Isso. É, na vida é assim também, você toma um tiro, uma bala perdida, aí você continua. É, tá sendo. Continua lá no Miguel Couto. Eu acho que isso continua lá no São Batista, São João Batista. E isso atrapalha a imersão. Você tá jogando, sei lá, um jogo de tiro first person, você, depois de morrer 10, 15 vezes, por mais que você olhe pro jogo, pra tudo pareça real, você sabe no fundo no fundo, você sabe que você já morreu 15 vezes. Isso não faz o menor sentido pra ver o contexto do jogo. Mas seria extremamente decepcionante você comprar um jogo, você começa a jogar, você morreu, tipo, acabou, compra outro CD que... Já era. Não. Ah, eu sei, sim, esse hardcore. Mas várias vezes depois de jogar o jogo uma ou duas vezes da maneira tradicional, eu tento jogar ele na maneira hardcore, falando, ah, eu vou até morrer. Aí quando eu morro, eu simplesmente desligo e falo, ok, acabou minha experiência de jogo. Obviamente, depois de ter aproveitado ele algumas vezes da maneira brasileira de não desistir nunca. Só que eu acho legal essa tentativa de fazer as coisas da maneira mais real possível. Nunca ninguém fez isso, de falar, ah, vou jogar só até morrer. Aí já fiz É, normalmente eu já começo o jogo no hardcore, então eu fico alguns meses até finalizar as duras tentativas intercalças. Eu acho que é uma das maneiras mais legais de jogar, meu. Primeiro comentário do Gustavo, ele diz: nesse assunto de imersão nos jogos, aconteceu algo parecido quando eu estava jogando GTA 4. Em um momento que você tem que decidir se vai ou não matar a ex-namorada de um dos personagens do jogo. Eu fiquei meio bolado de ter que fazer essa missão e acabei deixando a mulher viva. Você fica tão focado na história do jogo que você acaba tomando decisões que você tomaria na vida real. Aquilo que você acharia certo fazer. Já sabemos aí que o Gustavo não ia sair matando as pessoas aí na vida, tá vendo? Tá certo ele? Na vida real ele ia estuprar a namorada dele. Ou ele só tá esperando. Ou isso. E o próximo comentário aqui é do Ornelas. Ele diz: difícil não prender a respiração em alguns momentos de Call of Duty Modern Warfare 2. A fuga da favela e na base russa parece que não vai dar. Parece que não vai dar. Mas eventualmente tem ocasiões em que realmente não dá e o seu personagem morre, se eu não me engano. Mas enfim, se eu não me engano, no Call of Duty tem algumas missões que você... quer dizer, você passa de fase e conta como se você tivesse vencido, mas tem um bad ending em que o seu personagem morre. Não tem, enganado? Eu não joguei Call of Duty. Spoilers violentos pra quem não jogou, mas sim, tem, rola. E no 2 rola... mais de uma vez, algumas pessoas chegam a dizer mais que necessário, porque personagens legais, personagens interessantes vão pro saco. Cara, agora você deu spoiler, que personagens interessantes vão pro saco. Pois é, né? Tem dois personagens interessantes no jogo, né? Não, tem vários personagens. Eu não vou nem falar o número, mas alguns deles morrem. Cara, quem joga a campanha, todo mundo é gordo e joga só multiplayer e fica matando de sniper. Assim funciona. Então vamos falar aqui a nossa primeira notícia aqui. É sobre o design do novo Devil May Cry. Nós havíamos comentado aí em podcasts anteriores que está sendo feito um novo jogo pela Ninja Theory, que agora o Dante não é mais aquele rapaz de cabelos brancos que era antigamente. Agora ele está com um cortezinho de cabelo mais moderno, não tem mais cabelo branco, está com cabelo preto, as roupas também diferentes. A justificativa que o designer da Ninja Theory, o Tamim Antoniades, deve ser grego, é que o visual do Dante antigo funcionava em 98. Naquela época ele era moderno, ele era cool, mas hoje em dia ele seria brega, né? E se ele saísse no meio da rua aí, as pessoas iam rir da cara dele. Olha, eu disse que o uso da palavra moderna é um pouco... homossexual. Liberdade... Não. Liberdade... quer dizer, também. Não, é tipo um pouco de liberdade sua, porque até que os caras falaram que a inspiração deles veio no movimento punk da década de 70. Não só, digamos assim, de aparência, mas também de atitude pra esse novo Dante, que tá, digamos assim, que é mais jovem que o anterior, então é uma abordagem até um pouco mais retrô, digamos assim. Mas como já foi falado mais de uma vez, né, as coisas funcionam em ciclos, né, em ondas. Então, aparentemente, estamos voltando aí pro punk. Cara, a verdade é que eu não tenho nenhum problema em fazerem um design meio punk pro Dante. O problema é que, primeiro, que a gente descaracterizou completamente o que a gente conhecia do personagem. Completamente. Não tá, tipo, o Dante punkzinho. É verdade. Tá um bicho completamente diferente. Segundo que tá escroto, cara. O personagem tá escroto. Tá meio restart ele, não tá, não? Sei lá, cara. Não é nem restart, ele é escroto, cara. Eu preferia que ele fosse gay, esplanado, do que ser assim, sério mesmo. Seria mais sincero, né? É, faria mais sentido. Ele melhorar sua imersão, né, cara? Ia, cara. A minha é do inimigo. Mas você ia olhar pra bunda dele? Não? Porra, cara, eu sempre olhei pra bunda do Dante, né, cara? Ah, sexy. Ah. Ah, A próxima notícia é sobre o Super Street Fighter 4, versão arcade. Foi a Capcom colocou que ele vai estar fora dos PCs. Não teremos uma versão para PC e o motivo alegado por eles é a pirataria. Embora a Capcom reconheça que a pirataria ajudou na popularidade do game, até uma coisa que a gente já viu aqui com o Tropa de Elite, né? Gol do Botafogo! Claramente foi gol, porque o Cid Lóis tá escutando. O produtor da série, Yoshinori Ono, disse que, apesar dessa publicidade ser boa, a gente não pode confundir os interesses, os objetivos comerciais da empresa com a publicidade. Então, tem toda a questão de proteção de direitos autorais e intelectuais da Capcom, né? E como o PC é a plataforma onde há mais pirataria, ele foi deixado de fora. A possibilidade de uma versão para o Steam, que tem uma boa proteção contra a pirataria por todos os seus sistemas restritivos de jogos. Então, é um acesso mais controlado, mas também facilita, né? Não tem aquela tipo, perdi o jogo do CD, não, tá? Você tem o seu código lá, é só você instalar o programinha do Steam e você tem todos os seus jogos. E pra finalizar aqui, a Sony tá encarando aí um processo. Tem um comprador do PlayStation 3, cidadão americano chamado David Werner, que está processando a empresa porque ela removeu a funcionalidade que permitia a instalação de Linux no console. Ele disse que a decisão dele em comprar o PlayStation 3 e não o Xbox ou Wii foi muito fomentada pelo fato de o PlayStation permitir a instalação de outro sistema operacional. E aí ele disse que a Sony induziu o consumidor ao erro, porque ele comprou o PlayStation 3 e logo depois essa funcionalidade foi limada em um update de firmware. A Sony se defende dizendo que ela é detentora dos direitos intelectuais do hardware e que, portanto, ela, quando vende o hardware ao usuário, o usuário está ciente de que novas atualizações podem aprimorar ou remover mesmo funcionalidades que estavam presentes inicialmente, né? Cara, a alegação do cara, em certo aspecto, é até legítima em estar falando que o produto anunciado foi um e quando o cara comprou, corrigiram isso. Mas eu aposto com você que foi aquele clássico termos de contrato que todo mundo clica no aceito ou nem lê, joga na gaveta e larga pra lá. Porque isso deve ter estado lá, claro. E a Sony tem o direito de fazer isso. Até porque então, quando a Sony faz update firmware, ela coloca lá main features, né? As coisas que vão mudar. E com certeza, pô, não é possível que não tivesse escancarado lá assim na hora da atualização. Essa nova atualização vai remover a funcionalidade outro sistema operacional. Acabou. Então, até quando o console foi vendido, coisa no sentido, olha, a Sony se detém no direito de alterar a programação do claro. Seu software sem aviso prévio. E cara meio que... que é escroto, mas tá escrito lá, né? Agora, vamos ser sinceros. Eu sou engenheiro de computação, eu acho o Linux legal. Mas pra que eu quero botar Linux no meu PlayStation 3? Se eu vou ter o cara um PlayStation 3. Esse cara só podia ter comprado um cluster de PlayStation 3, cara. Ou ele é desses caras que acha bonitinho colocar Linux em tudo, colocar Linux no iPod. Cara, isso é clássico, né, cara? Aqueles amantes de Linux que faz uma tatuagem de pinguim na cabeça do pau e é isso aí. Agora, se esse cara é fã de Linux a ponto de querer instalar no PlayStation 3 dele um Linux, e não é bom a ponto de, dado que a Sony tirou a funcionalidade, ele dá um jeito de colocar de novo, esse cara não merece respeito. Não, não que a gente esteja incentivando esse tipo de coisa. Mas tem gente que gosta, né? A culpa é toda do PS Jailbreak, cara. Que eles devem ter lançado esse firmware de poder só o sistema operacional original do PS3 pra evitar pirataria. Pra evitar qualquer brecha que pudesse, né, permitir a pirataria, com certeza. Aliás, provavelmente o maluco que conseguiu hackear essa porra deve ter usado o Linux. Deve ter usado a coisa do Linux mesmo, é possível. O cara tem que defender a propriedade intelectual dele, né, cara? Eu defendo a Sony nesse caso, não tem por que não defender a Sony. Até porque tem, mas vou deixar quieto dessa vez. Então vamos lá para a diversão da vez a seguir. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Mestre Splinter, então explique quais são as regras do nosso jogo de hoje. A regra é clara. Cada um de nós vai escolher 3 filmes, como você já disse, filmes que gostaríamos de jogar, que queríamos que tornasse um jogo. Pode ter tido um jogo daquele filme, mas um jogo que a pessoa não julgue como um jogo de qualidade, que fez jus à qualidade do filme. pode ser um filme novo, pode ser um filme antigo, e a pessoa vai descrever como seria esse jogo, estilo, quais são as características fundamentais, e vai dar o overview desse jogo, e os outros vão comentar em cima disso. É mais ou menos por aí. Alguma regra que eu esqueci? Bom, a regra principal é que jogo, filme e qualidade são três coisas que normalmente não combinam bem na mesma frase. Quem será o primeiro candidato? O primeiro filme que eu escolhi é um filme chamado Reino de Fogo, lá fora conhecido como Reign of Fire, que é um filme com Christian Bale, aquele carinha esquisito Matthew McConaughey, e mais uma galera ali. Não muita gente sem nome. Aí o Gerard Butler também. Eu nem lembro muito dele assim. Esse filme é um pouco antigo até. Quer dizer, 2002, né? Não é tão antigo assim. Mas não foi um filme lá muito memorável. Mas cara, hoje em dia, 8 anos e o filme já é quase um clássico. Pô, então o filme de 1930 já tá não é filme mais, né? Não é. É imagem não, animada. É, na verdade, existe um ciclo de vida. Que funciona tanto pra filme quanto pra música. Ela é um lançamento, depois uma música nova, recente. Depois ela vira uma música velha. Aí depois sim ela vira um clássico. 8 anos pra mim é velho. Mas até que esse filme não foi um filme muito memorável, né? Mas é um filme também não é muito bom, mas é um filme interessante, eu gosto da temática dele. E é o seguinte, é um filme inglês que se passa em Londres, no que seria o futuro de 2008, né? Quando o pessoal tá fazendo uma escavação pra expandir o metrô e aí eles acham um dragão adormecido debaixo da terra. E quando a obra do metrô chega lá, o dragão acorda, mata todo mundo do metrô e volta pra superfície. E aí ele começa a detonar tudo. O filme em si, ele se passa alguns anos depois que esse dragão despertou. Que esse dragão despertou e se multiplicou, então é basicamente uma terra, aquele cenário assim, pós-apocalíptico, né, em que os dragões dominaram tudo. Então você tem os personagens do filme, né, o Christian Bale, que na época que o dragão acordou era só uma criança, e depois ele já tá adulto lá, e é um dos caras que luta, que combate esses dragões. Então tem essas resistências humanas espalhadas pelo mundo, combatendo, não ativamente caçando, né, mas quase que sobrevivendo e resistindo a essa ameaça dracônica. Eu acho que isso daria um puta jogo por, digamos assim, diversos temas, né, pertinentes a jogos que tem nesse filme. O cenário pós-apocalíptico é um cenário de luta, né, um cenário de sobrevivência. É um cenário que, assim, armas improvisadas, ele tem uma abordagem gráfica muito, muito interessante. É um negócio cinzento, é tudo muito sujo. O lugar que eles moram, né, até por conta pra se defender dos dragões, tem um sistema de redutos de água, né, mangueiras e tubulações, para que a estrutura se mantenha sobreviva a esses eventuais ataques, né? Quem aqui lembra de outro filme que tem uma escavação de metrô e acham alguma coisa perdida, um ovo? E se eu falar que é a Alameda dos Anjos? É Power Rangers, né, cara? Eles acham o Ivan Uzi. Eles acham o Ivan Uzi lá desse filme, é muito bom, cara. Cara, muito boa, é uma forçação de barra, assim, muito generosa. Tá bom, vou ser sincero, isso é sensacional, um dos melhores filmes que eu já vi na minha infância. Porque começa com eles fazendo spots radicais no começo, eles descendo de skydive, sei lá, aquele negócio. E até o uniforme skydive deles são coloridos. Cara, ninguém percebeu que eles eram Power Rangers, né, cara? O pessoal de Alameda dos Anjos é muito burro. Aí depois fala que americano é burro e nego, americano não é burro. Então, peraí. Então, baseado nesse código de cores, aquela banda medíocre Restart são os Power Rangers brasileiros. No geral, sobre o filme é isso. Seriam essas adaptações, né? Assim, pensando de uma maneira geral, poderia dar um jogo de adventure, né? Um bem clássico, assim mesmo, plataforma. Mas esse tipo de coisa parece que não vende muito mais hoje em dia, né? Não tem tantos assim. Um jogo estilo God of War talvez também fosse mais pertinente, ou até mesmo um RPG, né? Pra você fazer ali aquele micromanagement do personagem, dos itens, e até a liberdade de você não estar preso a jogar com um cara só, você ter opções. Mas esse é tipo Fallout da vida, só que com dragões. Fumaça, eu pensaria em pegar um mundo aberto, fazer um mapa gigantesco de Londres, estilo GTA, que você entrasse nos lugares, improvisasse, como você disse, improvisasse as armas e os dragões aparecessem do nada. Aí pode ser estilo Final Fantasy, que sai o cenário, vira um cenário de luta, com esquema de turnos, ou então um sistema de combate mais despojado, mais real-time. Exato. Mas aí... Eu particularmente gosto mais do sistema real-time, né? Que dá uma liberdade maior, uma certa... Não vou chegar a dizer imersão, né? Mas você tá ali com um controle maior da coisa. Pô, mas tá aí, achei maneiro. Muito tempo que eu não consigo imaginar um cenário futurista, ou pelo menos que atual, com criaturas fantásticas, assim. Acho que tem algum jogo nesse gênero? Deve ter aqueles filmes de stress de krakens e tubarões e coisas. É, mas a questão é a ambientação, né? Não tem esse, a mesma ambientação. Costuma ser a coisa meio medieval demais, assim. É, acaba puxando muito mais pra um lado do que pro outro. Foi uma mistura, foi um casamento interessante que eles propuseram para esse filme. Senhor da Eternidade, qual é o seu primeiro filme? Então, aproveitando esse tema pós-apocalíptico do Reino de Fogo, só que obviamente sem dragões, né? Eu escolhi o Fuga de Los Angeles. Pra quem não sabe, é um filme do Kurt Russell. Quer dizer, o filme é do John Carpenter, né? Mas o ator principal é o Kurt Russell. E o Kurt Russell, pra quem não sabe, ele é o precursor do Solid Snake. Exatamente, né? Que é o clássico Snake Plissken. Famoso Snake Plissken. Inclusive, também... se você pegar a aparência dele e você colocar do lado do Big Boss, né? Big Boss. Se você botar o Big Boss do lado dele, você vai ver semelhanças impressionantes. Incríveis. O filme, ele também tem trata-se de um futuro meio... Não chega a ser pós-apocalíptico ainda, mas é tipo um futuro meio bizarro, meio cyberpunk. Não é pós-apocalíptico porque o apocalipse tá sendo, né? O apocalipse tá sendo, exatamente. Mas tem essa Los Angeles, né, que virou uma espécie... Não chega a ser uma prisão, mas um lugar pra onde os indesejáveis são exilados, né? Só que no futuro, os indesejáveis estão desde os caras que... estupradores até os caras que, tipo, sei lá, fumam. No futuro, os caras que bebem. Bebida, o cara já é considerado material de pra esse exílio. Imagina o que, então, que não é ser um jogador de WoW nesse mundo, né, cara? É um problema sério. Jogador de WoW, você tá lá, gordinho, sujo, comendo pizza velha do lado de um bando de estuprador e matador de criancinha, basicamente. Os fracos quebram rápido. Exatamente. Mas aí é que entra o Snake Plissken, né, que é um cara que ele é... Eu não lembro qual foi a merda que ele fez, mas ele foi preso uma porrada de vezes. Inclusive, na verdade, o Fuga de Los Angeles é a continuação do Fuga de Nova York, que é um clássico também, que inclusive tem o Lee Van Cleef, que a gente comentou outro dia, né? Um cara que tem conceito em filme de Velho Oeste. Mas enfim. É o mal, né? Em filme de macho, né? É. Então, ele é o mal. No terceiro filme ele é o mal, no segundo filme ele é o cara que ajuda o... Do bom, feio, mal, ele é o mal. É, mas lembrando que esse filme não foi um filme que consagrou a carreira dele no Velho Oeste. Ele tem vários outros filmes de Western. O caso é que a porra do Kurt Russell, ele é preso toda hora porque ele só faz merda. E só que nego sempre oferece pra ele um jeito dele sair da prisão e ir pra um lugar zoado e ermo, primeiro Nova York e agora Los Angeles, pra salvar o mundo, né? Porque quando a merda é braba, você tem que chamar alguém pior ainda pra resolver, né? Isso. No caso, a merda é um terrorista cubano meio Che Guevara da vida, que ele rouba um dispositivo de explosão eletromagnética, se eu não me engano, e que aí, se ele usar, vai colocar o mundo em... Todo mundo vai virar Emmys, vai acabar a energia do mundo inteiro. Pô, o desenvolvimento do filme que é foda, porque é engraçado pra caralho, ele oprime todo mundo numa porrada, ele oprime todo mundo no basquete, ele é basicamente um clássico super-herói fodão, putão. E não tem superpoder nenhum. Ele é um motherfucker, tem, né? Claro que tem. O superpoder dele é ser muito foda, basicamente. E falar uma frase de efeito a cada três palavras. Esse é o poder dele. Mas o jogo, no caso, que é o importante, né? Seria um jogo de mundo aberto, né? Tipo um GTA da vida. Só que nessa região desse mundo pós-apocalíptico, desse mundo ermo, bizarro, onde todo mundo é meio cyberpunk, tenso, e tem médicos bizarros que traficam órgãos, e ao mesmo tempo tem pessoas que estão quase inocentes, né? Que são só caras que eram fumantes, que eram, sei lá, prostitutas. E nesse caso, essas pessoas seriam pessoas que você ajudaria, ou não, né? Talvez fosse um daqueles jogos em que você escolhe o seu caminho, se você é um Snake Plissken do mal ou se você é um Snake Plissken gente fina que vai ajudar a galera, que vai ser o herói. Você vai ser um Solid Snake Plissken ou um Liquid Snake Plissken? Exatamente, exatamente. Mas o mais importante é que você vai poder surfar na tsunami bolada que invade Los Angeles e pular em cima de um carro depois. E aí seria o quê? Seria tipo um esquema de quest? Você vai na... É, seria um esquema tipo GTA. Você tem várias quests que você pode fazer e você escolhe as que você vai fazer. Tem a história que você pode ir seguindo, né? Ou você pode cagar pra tudo e cagar pra tudo e fazer zona no meio da cidade, exatamente. E nesse caso vai ser pior, porque em Los Angeles não tem polícia, meu irmão. Pelo menos nessa Los Angeles. Então tu vai fazer bem entender aí. O máximo pode acontecer uma gangue bizarra de góticos do mal te oprimir. Né? É o GTA sem ter que se preocupar com a polícia, né? É o famoso GTA. Full Circle. F-Style. No fim das contas, pode ser um GTA que você que acaba sendo um cara bonzinho, né? Mestre Splinter, o seu primeiro filme. Já que pra manter uma linha de raciocínio, escolhi um outro filme do John Carpenter, que por coincidência também é com o Kurt Russell. É um filme de um tal caminhoneiro chamado Jack Burton, que ele vai pra Chinatown atrás de uma amiga dele que foi sequestrada por um vampiro de 2000 anos de idade. Pra quem não reconheceu ainda o enredo do filme, no Brasil o nome dele é Aventureiros do Bairro Proibido. Descobri recentemente que o nome dele em Portugal é As Aventuras de Jack Burton nas Garras do Mandarim. Eu achei muito mais foda isso. Há de convir que os portugueses mandaram bem nessa. No filme, ele também faz o papel de um caminhoneiro fodão, que faz de tudo um pouco, ainda pega a mulher gata do filme. Ele entra dentro da... Caralho, ele entra dentro, mas beleza. Ele vai pra Chinatown. Eu não lembro exatamente por onde é o porto de entrada, mas ele acaba num mundo paralelo, num mundo subterrâneo, um dungeon gigantesco, cheio de passagens e inimigos com poderes mágicos. Cada inimigo ligado ao chefão final, ao Lupin, que era o vampiro de 2000 anos de idade, tem algum poder. Tem um cara que solta raios, tem um outro que, se eu não me engano, consegue... tem super força, super velocidade. Ou seja, tá recheado de inimigos. Tem também os acerclas do culto do vampirão. E fora as armadilhas, como um bom dungeon. E o Beholder. E o Beholder, porque um dungeon sem Beholder não é um dungeon. Como é que eu imaginaria o jogo? Primeiro teria um timer, porque o objetivo do cara é recuperar, salvar a mulher antes que o cara fizesse o ritual. Queria a mulher porque ele queria a juventude eterna. Mas a princípio ele precisava de uma chinesa. Aí depois ele viu a loura e falou, vai a loura mesmo. Tinha um lance de ter que ter olhos verdes. É, tinha que ter verde, Chinesa de olho verde, já viu que ele desistiu, né? Mas existia uma chinesa de olho verde. Tinha a mulher, a namorada do co-protagonista. A namorada do... Co-protagonista, que era praticamente um comic relief extra, mas tudo bem. Era o médico. Os asiáticos não se enfrentaram muito nas coisas. Além de ser inimigo e... Até o próprio Bruce Lee. Né? Se bem que todo mundo era asiático naquela merda. Green Hornet. Besouro Verde? É, mas o protagonista do Besouro Verde era um ocidental, né? Era o Bruce Lee era o Cap. O pior é isso, cara. O pior é que o... Roubou outro papel do Bruce Lee. É, o Besouro Azul, o Besouro Verde e o Cato aparecem na série do Batman. Mas eles aparecem como convidados, é a série do Batman, né? E eles têm que brigar entre si. Porra, o Robin bate no Bruce Lee, cara. Puta que pariu. Sério, velho? Sério, cara, é ridículo. Sério, no Batman clássico do Batman Adam West? Batman West, é. Porra, o Burt Ward bate no Bruce Lee. É ridículo, assim. Caralho, que penso, cara. Mas com o Burt Ward era tru. É tru barriguinha, né? Pô. Cabelo mamãe lambeu. Mas a estrela da série era do César Romero, que é o melhor Coringa. E é indiscutivelmente pela Coringa. Voltando pro jogo, cara. Eu imagino que o jogo seria um estilo terceira pessoa, meio Lara Croft, dentro do dungeon. Só que infelizmente, sem a mulher gostosa. Mas aí perde todo ponto, não tem ponto. Não tem jogo, né? Teria que ter puzzle, teria que ter armadilhas. Teria a opção de multiplayer, pra poder usar, porque tem uma party no filme, né? Ou a pessoa joga ou single player ou multiplayer. E teria um timer pra cada fase, pra você poder chegar até o objetivo final. Eu segui minimamente o o clima do filme, mantiver os personagens principais do filme, pode até criar novo conteúdo pra poder deixar um jogo mais longo, pode brincar um pouco com a storyline, mas se manter pelo menos o esqueleto do que foi o filme e o jogo, ia ter muito potencial, cara. Eu ia perder minha vida fácil jogando esse jogo. E esse é um filme clássico, esse filme tem uma cidade. Então é uma cidade, é de 86. É, 86. Pô, não explana a idade, né, cara? Pô, eu vi no cinema esse filme, cara. No colo, ali no colinho da mamãe. Ah. Pô, ele tem 10 anos a menos que o Fuga de Los Angeles, cara. O filme tem qualidade. É só achar agora um jogo com qualidade, que é foda. Mas dá pra fazer. Mas e você, Lápis? Minha trilogia favorita dos filmes, que mexe com a minha cabeça até hoje, eu vi esse ano já umas duas vezes. É o De Volta pro Futuro. Tem um jogo muito bom do De Volta pro Futuro pra Master System. É épico. Um dos jogos mais difíceis que eu joguei na minha vida, mas é muito foda. Mas é aí que tá o problema. O último jogo de Volta pro Futuro é da geração 16-bits, né? E esse filme não envelhece. Então é perfeitamente cabível. E pra falar a verdade, o jogo é do De Volta pro Futuro 2. Então, realmente, o De Volta pro Futuro 1 tá livre. Perfeitamente cabível aí você ter novos jogos da franquia, porque, né, o filme não envelhece. Você vê até hoje aí espairecer que o pessoal nos anos 80 usava aquela jaqueta de couro ridícula. Você consegue se divertir muito com esse filme. Temos lá o nosso rapaz Marty McFly, vivendo a sua vida normal de garoto dos anos 80, gostando de tocar guitarra, e vai pra casa lá do amigo dele, o cientista Doc Brown, pra poder usar o amplificador do amigo. Aí ele estoura tudo, e aí depois o amigo dele vai levar ele pra conhecer a nova invenção dele, que é uma máquina do tempo. Mas aí, quando ele vai usar a máquina do tempo pela primeira vez, os terroristas libaneses que forneceram o urânio pra ele movimentar a máquina do tempo, que é um DeLorean, aparecem e matam ele. E aí o Marty tem que voltar no tempo pra poder mudar o futuro e evitar que o amigo dele morra. Ele é obrigado a fazer a viagem no tempo pra poder fugir pra poder fugir dos libaneses, é verdade, é. Libaneses. E aí ele magicamente volta pra data nexo do contínuo espaço-temporal, que é o 12 de novembro de 55, acho, né? Que é o dia do baile de formatura dos pais dele, 30 anos antes. E aí começa todas as confusões na sessão da tarde. O segundo filme é mais ou menos a revisita ao primeiro, né? E o terceiro filme é o filme de Faroeste, né? Faroeste no Tempo, que também é sensacional. Aprontando muitas confusões. Aprontando muitas confusões na sessão da tarde. A ideia que eu teria para um jogo de Volta para o Futuro seria um jogo de mundo aberto também. Não necessariamente aí dentro do escopo dos três filmes. Poderia ser até um jogo posterior ao que é exibido nos filmes. Algo, por exemplo, que eu pensei aqui é que seria que no final do terceiro filme o Doc Brown constitui a família dele lá com a Clara. E os dois. Pô, tinha aquele desenho. Tinha o desenho que era o Doc Brown com os dois filhos, né? O Júlio e o Verne. Sim, exatamente. E aí o jogo começaria com você controlando o Marty McFly e a Clara, a mulher do Doc Brown, aparecendo pra você no trem lá, que eles usavam pra viajar no tempo, pra falar que você tem que voltar no tempo pra ajudar ela a salvar o Brown e a salvar o futuro. Porque o Doc Brown, viajando no passado, encontrou o Benjamin Franklin, e aí ele interagiu com o Benjamin Franklin, achando que seria uma interação, ele calculou lá que seria uma interação inofensiva, mas aí ele, fazendo uns estudos lá de eletricidade com o Benjamin Franklin, acabaram os dois morrendo. Se o Benjamin Franklin... E aí fudeu, né? Porque não vai ter Edison e Tesla, não vai ter nada disso, não vai ter eletricidade, e não vai ter nem nota de $100. E aí todo mundo vai ser Amish. E aí todo mundo vai ser Amish no futuro, exatamente. E aí começa a aventura do Marty McFly de volta no tempo, pra poder depois voltar para o seu futuro. E aí, claro, né, sempre que você resolver uma missão, acontece uma porcaria pior que você vai ter que resolver de novo. E aí você entra num loop infinito e só se fode no paradoxo. Agora, pra completar 100%, né, é aquela batalha. Uma coisa que ia ser muito maneira nesse jogo, vê se não concorda. Fazer uma parada tipo Zelda, Ocarina of Time, que você tem... O cenário tem dois timelines diferentes. Perfeito, você pode, exatamente. Aí você poderia usar o mesmo cenário em vários momentos diferentes. Cara, me lembrei um jogo muito bom agora que trabalha com viagem no tempo. Day of the Tentacle. Alguém já jogou? Day of Tentacle? Não, nunca joguei. Day of the Tentacle. Não. Parece hentai isso. É, pois é, né? Tiro tentáculo. Cara, esse jogo é de uma época inocente em que não se associava tentáculos a hentai. Que época é essa, cara? Mas é uma continuação de Maniac Mansion, cara, da LucasArts. É muito clássico, muito olha, clássico. Olha, pera aí, olha só. O nome é Dia do Tentáculo e a continuação da Mansão do Maníaco. Vai falar que não é pornografia. Tá de sacanagem comigo. O jogo era sobre um tentáculo roxo bolado que ele criava braços. Ele criava braços e ele falava, caralho, tem um braço, agora eu vou dominar o mundo. E aí você tinha que... E você, tipo, inventar... Alguém inventava a máquina do tempo, então também tinha esse lance de, tipo... Quer dizer, o Doutor Maluco inventava a máquina do tempo, só que cada um... Eram três caras e cada um ia pra uma parte diferente do tempo. E dava várias merdas no tempo, então você tinha que... Você ia pro passado pra um dos personagens, que era a garotinha, e aí você consertava alguma parada no passado e isso refletia no presente, entendeu? Quando você voltava pro presente, que era o garotinho nerd. Ah, garotinho. Porra, a garotinha não, né? Não. A garotinha era do futuro, como a gente lembra. A garotinha era do futuro, o gordo metaleiro que era do passado e o nerdzinho que era do presente. E não tinha pornografia nenhuma? Não tinha pornografia. Quer dizer, talvez se eu rever o jogo hoje eu vou ver várias mensagens subliminares, mas na época que eu joguei eu era inocente, então eu não entendi. Falar em viagem no tempo, também lembrei de outro jogo. Vendia na banca de jornal, vinha junto com uma revista. Vinha em disquete, chamava Time Runners. Não, é o que tinha uma série gigante. Uma série gigante, uns 12 jogos. Eu comprei, tipo, todos na banca. Era muito foda. Nesse sentido, eu só me lembro do Time Commando, que esse vinha em CD mesmo. Esse também era foda. Mas esse jogo que o Mestre Smith falou lembrava muito aquele flashback pra Super Nintendo que tinha. Ah, esse eu lembro. Cara, é muito maneiro. O Time Runners era um jogo que cada disquete, cada capítulo, ele era baseado... Todos baseados em uma série de novels de um escritor, né? Cada disquete, cada capítulo era situado em um local e tempo diferente. Aí você tinha desde pré-história, dinossauros e tal, passando por época medieval, fazendo torneio de justa e... O jogo era totalmente rei em português. Próxima rodada, Senhor da Eternidade. Imagina um cenário em que basicamente você estuda num colégio, na moral, no Japão. Essas merdas se acontecem no Japão. Você estuda num colégio no Japão, de repente, do nada, você entra num ônibus pra ir pro passeio do colégio, e quando você, em vez de você ir pro passeio, você vai pra uma ilha deserta em que o professor fala pra você assim: pô, então galera, a regra é a seguinte, vocês vão ter que se matar todo mundo. Vão ter que matar todos os seus amigos, só um poderá sobreviver. Não vai ter aula hoje, vai ter assassinato dos seus colegas. Transmitido pro mundo inteiro. Pra entreter o povo e gerar apostas, basicamente a gente vai sacrificar essa turma inteira aqui. E a regra é clara, né? Ou sobrevive só um, ou morrem todos. Isso é um filme, que essa na verdade é um livro, chamado Battle Royale. Eu acho que é um livro. O livro foi o primeiro, né? Primeiro foi um livro, primeiro livro, depois um filme, depois um mangá. Que é exatamente essa temática. E a temática, porra, praticamente foi feita pra ser um jogo, né? Só que nunca criaram um jogo dessa porra, não sei porquê. Na verdade, o próprio plot do filme é um jogo, né? Um jogo que você tem que usar as armas random que eles te dão, porque é bem aleatório. Tipo, você pode ganhar uma panela pra matar seus amigos, ou você pode ganhar uma metralhadora Uzi. Basicamente, o jogo funcionaria assim. Seria um jogo adventure, que talvez você pudesse criar seu personagem... fazer uma parada mais maneira. E aí geraria um item aleatório pra você que você usaria pra começar a matar seus amigos. E os itens podem ser escrotos. Pode ser desde uma Uzi a uma luva de boxe. Ou pior, uma torradeira, uma panela. É, tipo isso. Cara, sabe o que você tá lembrando? Tá lembrando aquele joguinho de browser chamado My Brute? Cara, nem precisa ir tão longe. Vai ter um jogo que, se eu não me engano, tá saindo por agora. Foi anunciado na E3 desse ano. O nome dele é um troço meio espanhol. É louco, não sei o quê. Mas é um planeta prisão, onde, tipo, só tem prisioneiros, assim, aqueles caras bem maníacos. E é basicamente um free for all Battle Royale entre os caras. Então tem um cara lá que, tipo, é um maníaco lá, estuprador, não sei o que, o cara se veste de coelho. Tem outra lá que é a menininha de escola. Tipo, cada um deles tem uma temática, assim, de vestimenta bizarra e armamentos mais bizarros ainda. Tem que se matar, é um Unreal Tournament num planeta prisão com uma galera bizarra. É, então é basicamente rip-off de Battle Royale, só que pra ser mais politicamente correto, em vez de ser no ninho de um colégio japonês, são prisioneiros sikh. Até porque japonês e politicamente correto soa mesmo. É estranho, né? Assim, o jogo teria pornografia. É muito importante ter pornografia nesse tipo de jogo, eu acho. Aí teria o tentáculo. O seu tentáculo ia aparecer aí. Exatamente. Não, é porque no filme, no livro e etc. Cara, as únicas armas que você tem não são as armas físicas, né? Você também pode apelar pro psicológico da galera. E tem uma menina, não esqueci o nome dela agora. Mitsuko Soma. Mitsuko Soma, muito bom. Que ela é basicamente uma puta. Ela é uma vagabunda. Então ela usa a principal arma dela, que é a vagina dela. Não, galera, peraí. Pra você, uma pessoa cuja profissão, que segue a profissão mais velha do mundo, não se sinta ofendida, você pode continuar ouvindo o podcast. A galera que não tá sendo pejorativa com você, a gente aceita todo tipo de público. Inclusive, se você um dia ficar numa situação em que você ficar presa numa ilha e tiver que matar todo mundo, você pode usar essa arma a seu favor também, que nem a Mitsuko Soma. Então, tipo, você já tem um trunfo aí no jogo. Ela fala, beleza, dá pra todo mundo, enquanto ela tá dando, ela mata o maluco. É uma coisa coisa bem inteligente. Ela assistiu, porque... assistiu o Instinto Selvagem, pô. Basicamente. Você poderia apelar pra amizade com a galera. Ou então, talvez, como acontece no filme, né? Você poderia ser um heróizinho e falar, não, não vou matar todo mundo não, vou tentar salvar todo mundo. E... é, você é o Shui, exatamente. Você fala, você vai todo mundo e você tem que arrumar um jeito de salvar e de fugir dos professores malvados. A parada é ser o Shogo Kawada, pô, mesmo que é, foda-se, apareceu na minha frente, tô matando. Eu, como punheteiro que sou, provavelmente ia jogar com a puta e ia ficar vendo ela fazendo sexo com todo mundo. Ia pausar o jogo. Vivo o ananismo, cara. Vivo o ananismo. Mestre Splinter, seu próximo filme. Bom, vou escolher pro meu segundo filme falar do Gladiador. Eu sei que existem por aí outros filmes do gênero que pegam Roma Antiga. Presta atenção no que o Senhor da Eternidade vai fazer agora. Até mesmo luta em Coliseu, outras coisas assim. Mas até onde eu tenha visto, eu nunca vi nenhum que captasse, talvez não o cenário, mas o que o filme do Gladiador traz de inovador em si, que... é aquela história, você começa num cenário de batalhas, de invasões romanas e luta contra bárbaros, depois passando por gladiadores em cidades pequenas, em pequenos coliseus com lutas em grupo e tal, e passando depois pra Roma mesmo, nos jogos principais, onde você não tinha só batalhas de gladiadores lutando, mas você tinha alguns eventos como homens contra... como é que posso dizer? Contra feras, contra a biga e vários outros tipos de eventos. Eu acho que isso eu nunca vi. Se alguém, se algum ouvinte souber de algum jogo que tenha isso, pode botar nos comentários que eu vou dar uma olhada com certeza. Mas eu acho que podia ser um jogo onde podia até tirar essa parte inicial, que ele era um general e tal, ou não, ou deixar lá e fazer o começo dessa forma. Mas o que eu achar interessante é você ter esses minigames, né? Essa experiência do Coliseu, single player ou multiplayer também, porque vários desses desafios exigem coordenação. Então podia fazer um multiplayer muito maneiro, aquele fuzileiro de formação diamante, todo mundo botando... escudos, protegendo a biga, um indo lá, tirando o cara, a mulher de cima da biga, o outro fazendo não sei o que lá, distraindo o arqueiro. Dá pra fazer uma coisa maneira. Ou até mesmo fazer versus, né? Um time versus outro time. Isso, é o modo multiplayer. Né? Eu só jogaria esse jogo se tivesse uma quantidade de sangue absurda, assim. Não, mas, porra, desnecessário. Lógico que tem que ter, cara. Eu sou da geração Mortal Kombat, não sou da geração Teletubbies. Então, tem que ter sangue. Você pode ter decapitação, decepar braço. Porra, isso é de lei. Isso tem que ter, né? Fazer modo survival, você lá no meio contra vários outros gladiadores. Eu acho que, pô, tem muito potencial usar as outras modalidades que aparecem no filme Gladiador pra um jogo desse tipo. Fora que no Roma Antiga é um puta cenário, eu acho muito maneiro. Porra, eu jogaria com certeza, vocês não jogariam isso não? É, eu tô jogando já. Só fala aí que é o jogo que eu tô comprando. Cara, mas tem um jogo que era exatamente isso, de gladiador numa arena. Que era até legalzinho, só que eu não lembro o nome, então... foda-se. Uma abordagem interessante pra esse jogo poderia ser também um negócio estilo o que tentaram fazer agora com... tentaram não, né? Conseguiram fazer com StarCraft 2, né? Que você, digamos assim, mudar entre um seu personagem, né? Você tem lá as interações, você andaria lá pelas celas ou faria lá seu treinamento, andaria pelo Coliseu. E, digamos assim, numa batalha mesmo, que aí você controlaria o seu grupo lá de escravos, quase como, sei lá, um Coliseu Manager da vida, que você ia montando lá os seus caras e tal, e equipamento. É, você pode fazer um SimCity, né? SimCity Coliseu. Você com sua agência de escravos, gladiadores, pode fazer de tudo. Pode treinar os caras, aí o cara vai ficando mais forte, você pode treinar as técnicas de combate, pode também oferecer seus escravos como oferenda sexual aos governantes. Tem potencial. Tem bastante ideia. E até crescer pra um, digamos assim, pra um MMO da vida mesmo, né? E aí você iria pras batalhas romanas, iria pra conquistas e da Inglaterra antiga, né? Irlanda, Gália, esses lugares todos. É um cenário bastante interessante. É, amanhã a gente vai ver exatamente esse jogo publicado em algum lugar e alguém vai ganhar muito dinheiro em cima da nossa ideia. Ah, pode ganhar. Se o jogo for bom, não ligo não. Só quero me dar uma cópia de graça. Aí tá combinado. O clássico tapinha nas costas. Isso. Clássico tapinha. Um jogo que eu lembro que tinha isso e aproveita com o negócio de viagem no tempo era um jogo que começava você saindo do aeroporto, você pegava um táxi e você não tinha grana pra pagar o cara do táxi. E o cara do táxi, eu não lembro se ele era o diabo, se ele era um enviado do diabo, tipo, ele te dá um formulário, assim, tipo, basicamente você vende sua alma pra pagar a corrida. Porra. E você, depois disso, acaba viajando no tempo. E o primeiro lugar que você aparece é na Roma Antiga. Para você, tudo, tipo, cara. Aparece, que jogo, né? É esse? Eu quero jogar isso agora, cara. Cara, é um jogo antigo, eu não me lembro o nome. Eu jogava ele no meu 486. Caralho. Nossa. Era um jogo assim meio que de primeira pessoa, né? Mas você não andava, você não tinha comando sobre o personagem em si. Era mais era difícil que você clicava. É, você clicava e ia navegando pelas telas, né? E muito, tipo, opção de diálogo do que você podia fazer ou não fazer. Se eu não me engano, alguma coisa... Eu, não, eu lembro da parte do Cab. Acho que é Devil Cab ou Devil Taxi. É um troço em cima disso. É um jogo antigo que, se puder, tem até um CD ainda jogado em algum lugar aqui em casa. Quem agora é lá? Vai falar mais um? Vamos lá. Acho que é o filme mais recente aqui dos que a gente escolheu, que é o filme do glorioso Quentin Tarantino, a última obra cinematográfica dele, Os Bastardos Inglórios. Porra, se você falou esse Bastardos Inglórios, muito, muito, muito xoxo, tem que ser mais bizarro. Bastardos Inglórios. É, melhorou agora. Agora melhorou bastante. Deixa eu dizer que ele tá aqui, eu tô com DVD aqui, mas eu não vi ainda. Você não viu ainda? Então não. Para tudo e vai ver. É, então, tchau. Eu vou deixar. Cala a boca, estamos tirando o Mestre Smith da conversa, ele vai ver o Bastardos Inglórios. Beleza, eu vou sair por um segundo pra não levar spoiler. Cara, se você viu algum filme de western nos últimos 70 anos, Bastardos Inglórios basicamente é um filme de western travestido de Segunda Guerra Mundial. É, com elementos tarantinescos. Né? É, onde os índios são alemães e os cowboys são judeus. São American Jewish Soldiers. A temática do filme do Bastardos Inglórios é mais simples impossível. Segunda Guerra Mundial, né, nazistas detonando judeus na Europa, e o tenente Aldo Rain, do exército americano, faz um destacamento de 8 soldados americanos de descendência judia para a Europa e matar judeu. Matar nazista. É muito simples. Edita aí. Você vai dar processo. Não edita, por favor. Não vou editar. Ele usou pra Europa matar nazista. Killing Jews. Vai ter um Royale, né? Muito bom, cara. Eu vou fazer um filme assim agora. É, boa. Eles vão pra Europa matar nazistas. E aí, esse filme tem a primeira cena do filme, a cena de 30 minutos iniciais, é sensacional, né? O Best Splinter vai ver aí quando for assistir. Enfim, para de falar do filme que nem todo mundo aqui viu. A ideia que eu teria pro jogo é simples, né? É meio jogo de Segunda Guerra, que nem vários outros tem, Medal of Honor, não sei o quê. Mas... Commandos Behind the Enemy Lines é um gênero bem no nível, né? Bem parecido até. É, mas mais peito aberto assim, né? Porque é filme de Tarantino, né? Porrada comendo com mais veemência. O urso judeu. Sangue pra caralho. É, o modo de jogo só com o urso judeu, né? Só de dando taco de beisebol na cara de nazista. Berlin Udam. É, e missões também que envolvesse comando. Operações táticas, né? De você comandar a equipe, coisas do tipo. Pô, eu acho que seria muito mais divertido simplesmente jogar com urso judeu e dando porrada com. É, mas sabe que tem um jogo online que é só com o urso judeu, né? É um joguinho... Pô, sério mesmo? É um joguinho bobo online, Flash, sem graça pra cacete até. Pô, linka aí, mano. Vamos linkar no post, é um point and click. Ah, point and click? Porra, eu quero esmagar crânio. É, você esmaga crânio, né? Mas é apontando na tela e clicando, né? Não, eu quero esmagar crânio com o meu controle do Wii. Pois é, aí não dá. Aí não fala. Droga. Eu acho que daria um excelente jogo, né? Acho que os filmes do Tarantino em geral dariam excelentes jogos, né? Mas só o Cães de Aluguel até agora virou jogo, né? Tem jogo do Cães de Aluguel? Tem, é recente até. Deve ter uns 3, 4 anos no máximo. É de PlayStation 2. É, acho que o Pulp Fiction e o Kill Bill também dariam excelentes filmes. Né? Kill Bill principalmente no quesito sangue. Acho que tinha um jogo de Flash ali, Kill Bill, não tinha? Maneiro. Ah, deve. Jogo em Flash tem tipo quase tudo, né? É verdade. Se der mole, tem do Cidadão Kane também, a gente não conhece. É, mas tem muito jogo de Flash que tem a qualidade melhor do que jogo de retail. É verdade. Principalmente quando se fala de jogos de filme. Não, mas realmente, como você tem, parando pra pensar, o estilo de abordagem do Commandos Behind the Enemy Lines é bem a mostragem do filme, né? Os caras infiltrados. Em território ocupado, né? Na França ocupada. E tendo que fazer, digamos assim, a coisa meio missão impossível, né? Tipo, por baixo dos panos, e são eles sozinhos ali. É, 8 contra 50 mil, né? O clássico, né, cara? Poucos contra muitos. Poucos contra muitos, exatamente. É como quase todo filme jogo de guerra, né? Exatamente, o Rambo, né? É o Rambo. 300. Falar em Rambo, o Stallone é que ia fazer o papel do Aldo Raine, né? Mas ele recusou e o Tarantino chamou o Brad. Sério mesmo? É, ele recusou e falou pro Tarantino: não, vou fazer um filme, eu estou com um plano de fazer um filme, vou reunir a galera antiga e vou fazer um filme. O nome do filme será The Expendables. Seu próximo jogo aí, pajé do aprimoramento. Eu vou voltar pra Inglaterra, a apocalíptica, né? E é um jogo chamado. É um filme chamado Juízo Final, lá fora conhecido como Doomsday, do Neil Marshall, cara conhecido, diretor, né? E produtor conhecido lá na Inglaterra. É, o cara, tipo, pra atender as necessidades dele de efeitos especiais, ele criou a própria indústria de efeitos especiais dele, que começou assim. Modesta, né, com Dog Soldiers, que é meio tosqueira. Que é uma merda. É, mas a abordagem do filme é até interessante. Mas a realização deles são outros 500. Eu lembro da cena clássica do cachorro comendo o intestino do maluco, que na verdade claramente é uma salsicha. É, não, mas aí você compara o primeiro filme dele, você vê a evolução nítida, né? Você pega os primeiros filmes dele e vê o filme dele desse ano, né? O Centurião, que a qualidade gráfica muito boa. Um outro filme notável dele é o primeiro, Abismo do Medo, que é um puta filme. Passem longe do segundo, o segundo nem precisa ver. O segundo, ele estraga, ele compromete o primeiro, e o primeiro é bem legal. Esse filme, né, o Juízo Final, foi um filme que ele criou, digamos assim, acho que consolidando a produção, né, a equipe nova de produção dele, porque é um filme que de tudo tem um pouco. A temática do filme é pós-apocalíptico, né, acontece um outbreak, né, um vírus desconhecido que se espalha pela Escócia e ela é colocada sob quarentena, né. E aí as pessoas que vivem fora da Escócia começam a ser afetadas pela doença e, digamos assim, existe um risco de todo mundo morrer. Se eu não me engano, um laboratório que está dentro da área de quarentena parece que estava chegando perto de achar uma cura, mas eles perderam o contato com esse laboratório. Então o governo britânico manda um time para dentro da Escócia sob quarentena para chegar nesse laboratório e recuperar, seja lá, o que eles tinham lá. É uma temática, digamos assim, até meio genérica, né, pra filme de Marines espaciais e filmes de guerra e afins, que é o grupinho também se infiltrando num território totalmente desconhecido e hostil. E nessa viagem que o grupo faz, né, tem desde, digamos assim, de uma abordagem meio pseudo-futurista, né, o tanque de guerra que eles usam, as armaduras e as armas de fogo que os caras têm, passando por uma parte... Não vou dizer musical, né? Mas tem lá os punks canibais, os caras com tatuagem e cabelo moicano, que tocam lá punk em inglês. É, punk é um clássico de qualquer filme pós-apocalíptico. E principalmente em inglês, né? É um troço. Sim, claro, óbvio. É um troço forte lá. E todos esses caras, tem esses canibais, um negócio até que me evocou muito, né? Me lembrou muito dos caras de Fallout. Isso, digamos assim, vai escalando. Conforme eles vão entrando pela Escócia, então tem essa parte urbana destruída, tem a parte do laboratório, e aí depois eles fogem para um reduto onde tem sobreviventes imunes a esse vírus. Só que os caras, eles se refugiaram num castelo medieval da Escócia, e até para manter as coisas lá dentro, os caras quase que reverteram para uma estrutura social, né, uma estrutura de leis que nem é medieval. Então essa parte do filme que, digamos assim, aparece lá o pessoal vestido com roupas medievais, é quase como se fosse um portfólio, né, de coisas, tipo, olha, a gente pode fazer um filme pós-apocalíptico, a gente pode fazer aqui um filme medieval. Depois disso, mais pro final do filme, tem quando eles estão fugindo já das costas, eles catam um carro lá num depósito do exército, e aí tem cena de perseguição, e são, digamos assim, aquelas panorâmicas de propaganda de carro, né, aquela estrada da vazia, lisinha, e só você lá metendo o pé no acelerador. Isso daria um jogo no estilo desses novos Fallouts. É um mundo mais assim aberto, terceira pessoa, primeira pessoa. E aí, digamos assim, variações, porque é um cenário genérico, no sentido de que ele é bastante abrangente. Então caberia bastante coisa aí de exploração, de cenário, né? E também exploração de personagem, combates, e aí parte com veículo motorizado, parte que você ia ser obrigado a se infiltrar, parte de usar arma medieval. Tem de tudo um pouco aí pra agradar. Dá essa mescla de elementos aí, né? De espada com carro, Jackson. O filme em si, ele não é muito bom, ele é interessante, só que sai com aquele gostinho de tipo, ah, o cara fez isso pra ser o portfólio dele, pra falar só, a minha equipe pode fazer filme propaganda aí do que você quiser, você escolhe aí o que a gente faz aqui. E a ideia é boa, né? É uma ideia que agrada, né? Uma ideia que bate, então não é muito difícil você concretizar alguma coisa, digamos assim, agradável. Você fazer um bom filme, fazer um bom jogo em cima disso, é, digamos assim, é mérito de poucos. Vide até o Fallout, que não é só mais um mundo pós-apocalíptico. Tem toda aquela cultura, né? Todo aquele humor negro deles que tá lá já desde o primeiro jogo e só cresceu ao longo dos anos. Vamos para a última rodada. Comece você, Mestre Splinter. E atrás da porta número 3. O jogo que eu escolhi, que eu mandei a pauta bonitinho para todos os companheiros de podcast, eu vou mudar aqui na hora. Você manda a pauta, clássica, e caga em cima da pauta e muda na hora. Mudança de última hora. Simplesmente porque eu ia falar Tropas Estelares, mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Em 2005 teve um jogo de Tropas Estelares. E também é um shooter de primeira pessoa, como eu imaginei. Ou seja, eu tenho que primeiro jogar e ver se é bom antes de começar a viajar aqui. Então, eu vou mudar por um que eu sei que não teve jogo recente. Até teve um jogo lá na era de 8 bits ainda, que é um filme clássico da Sessão da Tarde. Um filme onde um grupo de amigos, diante de uma necessidade financeira e no risco de se mudarem da cidade onde eles moram, eles vão atrás de um tesouro escondido a partir de um mapa que eles encontraram no sótão. Esse tesouro, nada mais nada menos, era do pirata Willy Caolho. Agora, se você não matou ainda a charada... Grande Willy Caolho. Se você não matou essa charada agora, por favor, desligue o podcast e vá pesquisar na internet. Tô falando dos filmes dos Goonies. Enfim, esse filme é muito maneiro. Conta a história de Mickey Brand Bocão, Dado, que era um japonesinho, senhor Bugiganga, inspetor Bugiganga, e o Gordo. Eles vão atrás desse tesouro. Esse tesouro, ele fica em uma série de cavernas e dungeon, novamente um dungeon, embaixo de um restaurante abandonado na costa. O jogo que eu imaginei seria um jogo... Pode ser um plataforma clássico, que eu acho que já ia atender o objetivo. Mas como plataforma clássico tá meio fora de moda, vamos colocar novamente um terceira pessoa. Novamente pra desagradar meu amigo de podcast, Senhor da Eternidade. Seria um estilo Lara Croft, sem peito gigante. Cara, é horrível. Se você pensar, todo jogo de terceira pessoa que você joga, você fica olhando pra bunda do personagem, cara. Então, porra, tem que ser uma mulher gostosa, senão é escroto que fica olhando... Ô, Senhor da Eternidade, quando você joga GTA, você fica olhando pra bunda? Cara, não fico olhando, fico mirando a bunda, mas eventualmente o olho passa, cara. É uma merda, um jogo que eu quase desisti de jogar, cara, disso é Metal Gear, moleque. Porra. A porra do Snake ainda usa uma porra de uma roupa coladinha na bunda, cara. Tá, cara, eu sei. Não iria fortalecer seu exercício diário pro jogo, infelizmente. Não ia, isso é um problema sério pra mim. A não ser que você tenha alguma tara pelo slot, aí você pode... Cara, um pouco, mas não bastante. O jogo, eu pensei primeiro, ia ser a plataforma clássica. 2D, vista lateral, como foi a versão do Famicom lá na década de 80. Um joguinho onde tivesse aquelas pedras... Peraí. Famicom, você tá falando de Nintendinho? Famicom, pô. Famicom, meu irmão? Famicom, Gaio, Zangief! Famicom é tipo acima do nível de falar Gaio, sério. É, cara. Tá bom, ok. É, então tem tipo Famicom e depois Super Famicom, né? Tomar no seu. Eu não tinha Nintendinho, eu tinha Phantom System, pra começar. Então fala pra Phantom, não pra Famicom, meu irmão. Porra. Sacanagem comigo, né? Beleza, então pra Phantom System tinha os Goonies, era um joguinho que jogava com o Mickey, que é o protagonista, o principal. Você tinha um Xiling, podia matar os seus inimigos, tanto pulando na cabeça, como já a maneira clássica, que todo mundo sabe como se mata uma pessoa, é pulando em cima dela, ou com o seu Xiling. Lógico, o foco do jogo seria as armadilhas, que é o que mais acontece, e alguns puzzles, um puzzle ou outro, até você chegar no barco do Willy Caolho. O único problema é que esse jogo não visualiza o combate. A não ser que você coloque a abstração do Xiling do Nintendinho e bote a galera dando xilingada nos italianos. Ou então você joga, tem o slot mode, você ativa o slot mode, controla o slot e sai dando porrada em todo mundo. Também ia ser maneiro. Eu não visualizo combate no jogo, mas porra, é um jogo de plataforma de old dungeon, estilo Lara Croft terceira pessoa, que seria muito maneiro. O que vocês acham? Um comentário? Vocês viram o filme, né? A pergunta de um milhão de dólares. Quem, um milhão de dólares pra quem se lembra do sobrenome da família dos italianos. Tá de sacanagem. Fratelli. Boa. É o slot Fratelli, né? É. E quem era o ator que fazia o Michael? O Mickey? Era o Sean Astin. O famoso. Mas ele é o Sam do Senhor dos Anéis. O famoso. Da trilogia dos Anéis. Aí, eu nunca tinha ligado uma pessoa. E o outro moleque lá era o outro moleque era o Josh Brolin, né? O mais velho. Ah, que bizarro. Recentemente, tá, rodou aí pela internet uma foto do elenco do filme reunido. Hoje já, mais velho. Tem a música, né? A música. É impossível você ouvir a música e não lembrar do filme. É o que a gente já falou antes do podcast, né? Quando a música, quando a trilha sonora é bem feita, já é 110% da parada, tá pronto. O que eu mais gostava desse filme era o Bocão falando espanhol com a empregada nova. Quem não falava nada, a mulher não entendia o que ele falava. Cara, muito maneiro. Cara, e o mais... Não se fazem mais filmes despretensiosos, né, como esse. Meus filhos não vão assistir, tipo, Pequenos Espiões 4. Bom. Eu vou ter que ter os Goonies pra mostrar. É muito mais filme. Vou citar uma exceção aí à regra, que é o novo Karate Kid. O filme é muito bom, o filme é bem legal. Enfim, o original é muito bom. Falar é muito difícil ser melhor que o original. Te dizer que eu achei melhor que o original. Não, cara. Senhor Miyagi, te dizer não, que eu achei cara. Melhor que o original. Não. Mas vai ver. Filme aqui é homenagem ao nosso cinema nacional. É o meu filme favorito do cinema nacional, embora eu não acho que seja. Podia ser. Eu não acho que é o melhor filme, mas é o meu favorito. Eu acho que o melhor é o Cidade de Deus. E o meu favorito é esse aqui de 2007, do nosso amigo José Padilha, que é o Tropa de Elite. Filme que apresentou ao povo brasileiro o grande herói nacional, Capitão Roberto Nascimento, hoje coronel. Né, de 8 de outubro aí estreia o Tropa 2, somente nos cinemas, dessa vez. Cara, mas dizer que essa parada de, foi antes, eu acho que a bilheteria seria menor, hein? Pô, o impacto que o Tropa de Elite teve por ter sido assim, né, ter saído assim no piratão antes de ir pro cinema, é incontestável. É, reza a lenda que foi de propósito. Eu acho que não, porque o cara tá... o cara aí tá lidando com licenças, ele tem que vender licenças pra passar o filme no exterior. Não vai ficar vazando um negócio desse, né, de vazar filme de propósito, né, correndo risco de depois não conseguir vender o filme pra fora por causa disso, né? Cara, mas eu sendo o cara honesto que eu sou, eu não pude deixar de ver a versão que lançou antes do cinema, né, a versão pirata. Só que, porra, depois eu vi o filme, achei foda e falei, é um filme que eu veria de novo, então eu vi mais sim. E eu fui no cinema ver, porra, obviamente. Eu fui no cinema ver, comprei o DVD assim que saiu e como não saiu o Blu-ray aqui, lá nos Estados Unidos eu procurei o Blu-ray lá, porque lá já saiu. Mas também não achei, senão teria comprado. Eu acho que o Tropa de Elite tem mais frases de efeito que todos os Rambo, Rock, todos os filmes do Star Wars, tipo, Schwarzenegger juntos, cara. Porra, faca na caveira, nada na carteira, pede pra sair, você é moleque, tu quer me fuder, essa pica é duas Nunca fritas. Serão. Nunca serão, jamais serão. Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Tu viu? Fala quem matou esse cara aqui. Um de vocês é o caralho. Um de vocês é o caralho. Quem matou esse cara aqui foi você, seu viado. Você que bota na conta essa porra. Bota na conta do Papa, cara. Bota na conta do Papa. O jogo seria uma coisa assim... A minha ideia pro Tropa de Elite seria mais ou menos mundo aberto também. Você comandaria lá o capitão Roberto Nascimento aí no intervalo entre o primeiro e o segundo filme, que é um intervalo aí de 10 anos. O primeiro filme se passa em 97 e o segundo agora em 2010. Seria fazendo missões aí nas comunidades do Rio de Janeiro. O Capitão Nascimento organizando tropas aí pra fazer ocupações, tentar acabar com o tráfico, né? E o objetivo do jogo seria fazer com que o segundo filme não precisasse existir, né? Seria exterminar o tráfico de uma vez só. Seria terceira pessoa ou não? Primeira pessoa? Pra mim o ideal de jogo é terceira pessoa, né? Você, pra movimentação e na hora de atirar mesmo, aí vai pra primeira pessoa. O que eu acho melhor é assim, é esse híbrido. Eu não gosto de jogo de primeira pessoa puro, não. Também acho que jogo de terceira pessoa fica ruim pra você dar tiro, né? Certas e fica ruim porque você fica olhando a bunda do Nascimento também. Você vai ficar olhando a bunda do Nascimento. O Senhor da Eternidade, pelo menos, ia fazer isso, né? Eu não. Pô, mas não tem um perigo de virar um CS Rio? Eu acho que tem, né, cara? Tem, meu, nascendo uma ladeira. Mas acho que não necessariamente precisa ser um jogo de primeira pessoa, né? Pode rolar um jogo assim de estratégia, tipo um XCOM. Isso, vai ter momentos de estratégia, se fazer aqueles movimentos malucos dele lá que eu tô fazendo aqui agora, mas vocês não estão vendo, que vocês estão ouvindo minha voz. Corta e passa. Corta e passa e enfia a faca na goela dele. Traz a vassoura. Traz a sementinha do mal. Traz o saco. Tem que ter uns elementos maneiros assim, fazer a parte de fazer interrogatório, você utilizar o... Aquela coisa que tem até naquele primeiro jogo do Batman, né, que fizeram depois do Batman Begins, que tem aquela coisa de usar o medo do inimigo pra tirar a informação dele. E você também tem missões de perseguição, né? Pô, quem não quer jogar um jogo que você controle um caveirão? Você o quê? Você seria o Capitão Nascimento ou seria o Capitão Nascimento, o André, né? O Matias, alguma coisa. Só não ia ser o Neto, porque o Neto morreu, né? Spoiler. O Neto morre no primeiro filme. Caraca, cara. Porra, eu não tinha visto. E aí você poderia... Eu acho que a ideia que eu tenho é de você jogar com o Capitão Nascimento mesmo, ser o líder da porra toda, você tomar decisões administrativas, fazer perseguição com caveirão, invadir favela e arrancar traficante de lá. Pô, vai ser um jogo maneiro, com certeza. E o modo multiplayer, né, cara? Pop versus o resto. Aí ia virar um CS, mas mesmo assim... Ia virar um CS. Ou não, né, cara? Porque tem coisa de milícia também, né? Ah, e você pode misturar com coisas meio Battlefield, de você usar o caveirão. Porra, CS que tu entra no caveirão. É. Outro nível de conversa. No jogo você poderia ter também aspectos de enfrentar corrupção interna. E aí, o seu terceiro e último jogo aí, Pagé, do aprimoramento? Pô, então, bom, cara, tem uma... Pô, peraí, não é seu, caralho. Campeão, fala o meu nome. Pagé, do aprimoramento. Vou costurar a boca do bonequinho. Bom, esse filme, foi um puta... um bom filme, e pra minha surpresa ele vai virar um jogo, tá virando um jogo, tá só em processo tá sendo, de finalização, é pra vai sair, ser, né? Que é o Aliens, segundo filme da franquia Alien, e é um filme que digamos assim, eu até levei muito tempo pra ver, pra conhecer o filme, e tive a feliz surpresa de quando eu assisti a versão estendida, né, que engrandece a narrativa. E pro pessoal que tinha visto as versões anteriores, realmente falou que essas cenas extras melhoram muito o filme, né? Então eu tive essa sorte de ver o filme na sua melhor forma. E o filme leva a Ripley, né? De volta, protagonista dos filmes, né? Levam ela pra colônia, onde os ovos do Alien são originalmente achados no primeiro filme. Digamos assim, o sabor especial desse filme é que tem um grupo de Marines espaciais, né? Os Marines do futuro. É um troço que hoje é amplamente visto aí. Já pô, é clássico, Starcraft, né? Starcraft, Gears of War, outros filmes aí, que Doom, Porta do Inferno. Se bem que até o Doom original também eram Marines espaciais, né? Mas é, digamos assim, é pegar aquela cultura divulgada, criada dos anos 70, com a Guerra do Vietnã, dos Marines sendo soldados fodões, os soldados que, tipo, fazem o serviço, são os caras que estão lá pra quebrar tudo, e leva eles pro espaço pra lutar contra os aliens. A franquia do Alien já teve alguns filmes, alguns jogos, alguns interessantes, outros totalmente passáveis. Um deles que pega um pouco nessa tangente dos interessantes são os primeiros Alien vs Predador, os jogos, não os filmes. Esses jogos não tem nada a ver com os filmes. O que eu me lembro muito bem desses jogos é que eles têm uma qualidade sonora muito boa. Tipo, são os sons. Você tá ouvindo o filme ali. Você tá dentro do filme. É. O mais marcante é o som do radarzinho que você segura. Né? Quer dizer, que fica na arma, né? Que é perfeito. E o barulho da morte dos aliens também, que. O barulho da morte dos aliens, o barulho das armas disparando, aqueles barulhos de cenário, né? Aqueles tantan dos aliens chegando perto. Tipo, você ouvia a musiquinha, você já tava tipo, ferrou, tem alien aqui. Não, esse é o 2. É o Aliens o Resgate, que é do James Cameron. É o 2. O primeiro é o Ridley Scott. Pô, o cara que. Eu não sei quem foi o filho da puta que resolveu os sons da parada, mas o cara é um gênio. Esse filme vai virar um jogo. Ele tava em processo de produção. Foi pela Rebellion, não foi? se eu não me engano... Acho que era da Gearbox, não é não? Pelo menos agora é. Eu sei que era uma empresa que tava produzindo o jogo. Esse jogo, né, foi anunciado, acho que em 2008. Só que ele foi, digamos assim, interrompido, né, sem prazo, porque a empresa tava trabalhando num outro grande jogo delas. Agora eu não me lembro qual que era, não sei se era o Borderlands. Mas eles mesmos falaram que o projeto continua ativo e que em breve não, né, não temos uma data, mas vai sair. Vai ser um jogo de primeira pessoa, de tiro em primeira pessoa, com os Marines, e logo na imagem de divulgação que eles colocaram é o cara segurando o radarzinho, né, aquele clássico radar, vendo lá as bolinhas, né, porque é um radar de movimento. Então, o radar lá tudo pipocado dos aliens chegando e aquele barulhinho apitando. Se eu não me engano, acho que chegou a ter um vídeo também, um curtazinho em cima disso. Não temos muito mais do que isso sobre o jogo, nem temos uma data de quando vai sair, mas vai ser legal. Tô na expectativa. Eu acredito nele. Mas o seu jogo, Pajé, como é que seria? Seria nesse esquema aí mesmo? É, os caras acertaram, eles pegaram bem. Eu, digamos assim, eu tô um pouco com a cabeça em cima de jogos de estratégia, né, de organização de esquadrão e tal, mas um outro FPS é, digamos assim, ele tem uma abrangência, um grau de penetração no mercado muito alto, muito grande. E os outros jogos, até da franquia do Alien, do Predador, foram de primeira pessoa, quer dizer, os que venderam mais, né? Então eu acho que o pessoal que tá fazendo esse jogo tá seguindo um bom caminho. É a surpresa aí, a feliz surpresa, a feliz notícia do ano. Pra concluir então, diga lá, Senhor da Eternidade, seu último filme que você gostaria de jogar. Então, esse filme, ele é um filme do Martin Scorsese, que é um diretor que eu sempre tive um puta preconceito infundado. Só que depois que eu fui olhar realmente quais são os filmes que ele tinha feito, eu me liguei que 90% dos filmes que ele fez são muito fodas. E esse, no caso, é o Cassino, né? Que é Robert De Niro e o Joe Pesci. É, o filme é basicamente um cara que ele é um consultor de apostas, se não me engano. É famoso, que a galera começa a criar fama, ele na máfia e tudo mais, e ele acaba acrescentando a um ponto de que ele começa a gerenciar um cassino. E porra, que ideia irada, você tem manager de tudo que é porra hoje em dia. Você tem manager de time de futebol, você tem manager de suco de limão, você tem manager de drogas, você tem manager de... Tudo, né? Menos de cassino em Las Vegas. Porra, sei lá, Farmville, mas você não tem manager de cassino em Las Vegas, que porra. Que é o que é maneiro, né? Ideia, caralho. Porque, pô, além de você ter que gerenciar todo o income da parada, toda a grana, paradas são detalhes que são trabalhados no filme. E além disso, é claro, tem toda a máfia que rola por baixo dos panos, né? Que rola também aqueles cascos henchmen, né? Tipo o Joe Pesci, o cara que vai lá e vai enfiar a caneta, né, no pescoço do cara pra você, né? Que vai expulsar a galera do cassino, que vai cobrar as dívidas da galera que tá devendo, cortar a mão da galera que tá roubando. Vários temas, né? É, os caras que fazem o negócio funcionar, né? Exatamente, né, cara? Porque você pode ter a ideia ingênua de que o cassino é uma coisa honesta e que você vai lá e joga, mas nunca é, né, cara? Quando rola dinheiro muito pesado, sempre rola aquela tensão, sempre rola morte, sempre, cabeça sempre rola. Onde tem dinheiro, tem mutreta. E o jogo trabalha nisso, basicamente. E o VCD que tem sexo? Você tem que gerenciar todos os recursos que compõem um cassino, né? Vai desde o slot machine até as prostitutas que trabalham nas redes. É, tipo, o escote de luxo da galera que vai ficar no hotel e tal. Claro. Assim. Os quartos do hotel. Eventualmente você pode comer elas. Pra dar aquela revigorada, pra ganhar energia. Recebi aqui um e-mail do Ninja Inimigo. Ele diz o seguinte: caros companheiros do podcast, infelizmente não posso estar com vocês hoje, mas gostaria de escolher também um filme qual eu acho que um jogo ficaria muito maneiro. Lógico que esse filme deveria ter não deveria ter censura nenhuma. E o título do filme é O Segredo de Brokeback Mountain. Deixo os detalhes para quando eu poder retornar. Aí. Então, também participando, totalmente excelente. Isso, parabéns. Palmas pro Ninja Inimigo. Aê! A gente já sabia. É, né? Levanta a plaquinha aí. Toda a experiência dele de dating Sims, agora na versão cowboys na montanha. Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim da nossa edição número Pelé, nossa décima edição do Eu Gosto de Jogos. Falamos aqui de filmes que gostaríamos de jogar. Ficou um monte de filme de fora aí. Acho que Blade Runner, por exemplo, é um outro filme que eu gostaria de jogar. Vamos então pra fechar aqui, o pessoal que sobrou aqui. Vamos cada... Emanuele, a gente esqueceu. Isso, Senhor da Eternidade. Emanuele, Pajé do Primeiramento. Fala mais um filme aí. Loucura Anal 3. Loucura Anal 3 e o Ninja Inimigo tá falando aqui Instinto Selvagem. Eu diria, pra fins até de ambientação, com um negócio que não se tem muito, eu diria o Apocalipto. Que é um filme, aquele filme do Mel Gibson da cultura maia. Da cultura maia. Apocalipto. Eu citaria aqui também por alto 12 Macacos, Apocalipse Now. Com certeza teremos uma segunda edição de filme. Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust é muito bom. Tá? É, o Holocausto Canibal. Não daria pra um jogo, né? Mas. Holocausto Canibal, com certeza. Se bem que tem todos os elementos, né? Tem gore, tem peitinho. Porra! Paixão de Cristo, cara. Paixão de Cristo é que você controla. Paixão de Cristo. O Cyber Jesus com uma escopeta 12, que a cruz dele é uma arma de fogo. E você ia destruir soldados do Pilatos a dar com pau, literalmente. Então é isso, voltaremos na próxima semana, ou na próxima, não sabemos ainda, com o 11º programa. Vamos terminando aqui a nossa 10ª edição. O Ninja Inimigo tá mandando um beijo pra todos os fãs homens dele, ele tá com saudade de vocês. Ele disse que o jogo de Brokeback Mountain, ele já tá trabalhando nisso. Vai ser terceira pessoa pra ele ficar olhando pra bunda do viado. Isso. Seus comentários finais aí, Pajé do Aprimoramento. Bom, o pessoal aí que ouviu, manda aí o e-mail, liga pra secretária, manda seu recado. Tanto em relação de que filmes vocês gostariam de ver como jogos, né? Até como temas, sugestões de temas para os próximos podcasts. Seus comentários finais aí, Senhor da Eternidade. Não, só gostaria de dizer que geralmente a gente pede para as pessoas mandarem um e-mail com o nick de CS, né? Só que dessa vez eu vou abrir uma exceção. Se você quiser colocar o seu nick de ator pornô, você também pode colocar. Ah, tá aí, hein? Coloque seus nicks de ator pornô. Tá bom o folhado de frango quanto queria aí, ô Senhor da Eternidade? Delicioso, cara. Delicioso. Sensacional, então. Isso me deu uma fome e acabou muito o programa. Muito bem temperado pela... Mamãe da Eternidade. Um abraço! Então, esse filme é um... Peraí, caralho. Buceta. Que porra é essa? Olhada de frango, contato do pneu. Tá bom.